Mas o sobrevivente da guerrilha armada não idolatro quem anda de terno e gravata. Quem faz a diferença no beco é a farda. A polícia que protege também mata. O crime é opção, o coração vai a milhão. Vem com a cara do ladrão, é arriscado. Mão branca aqui é mato, estão sempre no peão. Guardando o patrimônio do patrão, vai ser tomado. Quem tá envolvido tá ligado, na rua é mesmo rotina. Só muda cada vítima. Povo desacuado, a cada caso um assassinato. Cidade grande, cercado de favela. Quem não se adianta desanda, vira cadáver na viela. É o mundão, não tem ficção. O sangue que corre no asfalto é de mais um irmão. Na mira do sistema não posso falhar. A minha existência é contrária. Mesmo não devendo, eu também posso ser vítima. Não dão a mínima. Extermina sangue frio e que se foda sua família. O crime é opção, coração vai a milhão. Vem com a cara do ladrão, pode ter que é arriscado. Mão branca aqui é mato. Interludiando, domínio do raciocínio real. Acham-se mais sábios porque falam de Deus. Fazem comércio com a palavra do pai. Metáfora, só querem status. Deus me perdoe, não misture estação. Satisfação, mano, me queima, dê-me sem ação. Esse aperto de mão significa união. Com atitude proceder, será digno de ser. Respeito, humildade, conexão, irmandade. Na suma reação, sem contradição. Não corre pro boi, bate de frente, de frente. Não desconversa, não. E só resiste o impacto no pé da ideia. Só quem é, o júri é na rua. Zé Povinho é mato, e nós queima, né? Vivo num beco sem saída, mas luto por uma razão. Na minha concepção está tudo errado. Brasil, país admirado e cobiçado pelo mundo. É como diz o Sabotagem. Rap é compromisso e não é viagem. Rappers de verdade lutam por uma razão. Um livre-arbítrio, liberdade de expressão para a nossa nação. Onde a base da moral é a ética da polícia morfética. Fatos e fatos que não foram comédia. Eu já cantei, testei o rap do racismo do gambé, mas continuo tendo fé, sempre na fé, aquele axé, ando com cautela, seus orixás. Peço para me guardar numa sociedade onde sou mais um fantoche que através dos tempos. Discriminação racial, realidade dura que ainda continua. Querem que eu fique louco da Globo, querem que eu seja mais um fracote. Aquele mano de dreadlock, pra porra do sistema me dá um bote. O crime é opção, coração vai a milhão. Vem com a cara do ladrão, pode ter que é arriscado. Mão branca aqui é mato. O crime não aceita falha. A noite sombria esconde a morte. O beco vazio facilita o bote. Foram poucos que tiveram a mesma sorte. Sem chance é o fogo cruzado, ambos os lados. Crime reage contra o regime podre da sociedade. Faço parte dessa realidade. Povo da polícia, sou suspeito. Um, dois irmão, para ser preso. E a lei só favorece a eles mesmo. Somos julgados, só Deus é quem sabe. Certo ou errado, já tombou vários. Represento São Mateus, Zona Leste é muita treta. Mantendo a real, se for problema pro mal. A cada segundo, a lei do silêncio impera. Na lei da bala, na mira, na reta de uma quadrada. Tornando a população indignada. Na tela da vida, sem glamour. Vila Formosa, Vila Alpina, Vale da Morte. Guardam os corpos dos guerreiros que lutaram pela vontade de Deus, cumpriram a meta e descansaram no manto sagrado do divino Senhor. O crime é opção, coração vai a milhão. Vem com a cara do ladrão, pode ter que é arriscado. Mão branca aqui é mato. O crime não aceita falha. O crime é opção, coração vai a milhão. Vem com a cara do ladrão, pode ter que é arriscado. Mão branca aqui é mato. O crime não aceita falhas.